Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. A discoteca do Cleiton traz a dupla Derek e Fabrício. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Vital Farias. A frase irretocável é da minha sogra, Dona Geni. Ela fala umas coisas muito engraçadas, mas muito verdadeiras também, né? A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 23, Deus Pastor dos Homens. A dica, eu tenho uma dica para você, aproveitar essa fase do ano, viajar, viu? Viajar é uma maravilha, daqui a pouco vou dar uma dica para você, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, um dos seus primeiros sucessos. E a Lorota Boa, estou gravando esse programa hoje aqui em Coromandel. Então eu me lembrei do Hilarindo, que foi uma personagem fantástica que eu conheci no meu tempo de menino. E vou contar uma história dele aqui, uma história de um avião que atolou aqui em Coromandel. Você vai saber como é que é, viu? Na trilha sonora da minha vida, eu vou trazer a Vanusa. Vanusa. Desse tempo aqui, ela não esquecia a letra do hino nacional, não. A Vanusa era danada, né? E eu vou conversar hoje no programa, nós estamos vindo de uma peregrinação lá por São Paulo para fazer divulgações da primeira música de trabalho que vocês já estão conhecendo, e a música está começando a pipocar no Brasil inteiro. Eu vou conversar com a Eliane e o Samuel para eles contarem como é que foi essa semana, a divulgação lá em São Paulo, a repercussão da música deles, da participação, né? Tá um negócio assim muito bacana mesmo, nós vamos saber deles daqui a pouquinho. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Chico Rei Paraná, Canarinho Prisioneiro. Janela, eu cantava o dia inteiro.

eu sempre estou presa em teus laços. É só você chamar e eu vou. Não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Não vai embora. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Alcione, você me vira a cabeça. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O ano de 2013 já foi pro Beleléu. Já acabou, já tá no saco, né? Já tô vendo ali o gordo Papai Noel. Mas você que trabalha com eventos, você tem que começar agora a planejar o seu ano de 2014. Por isso é que eu vou deixar para vocês o telefone da RBM Música, para você já consultar as datas, os artistas, viu? Você pode levar para sua cidade o show da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, Eliane Samuel, Wagner Simão, Os Canarinhos do Brasil, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleito Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99981 3601, 99981 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Esses meninos estão conquistando o Brasil com a força do seu talento, da sua simpatia e do seu grande carisma. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, só eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, Aqui Mora Gente. Eu estou com eles aqui. Nós estamos gravando este programa no quarto do Hotel Dona Adélia, em Coromandel. Nós estamos vindo de passamos uma semana em São Paulo gravando televisão. Fizemos vários programas, o programa da Nani Venâncio, fizemos o programa do Décio Pitinini e fizemos também o programa do Petrúcio Melo, o Petrúcio Melo Show, que vai ao ar no próximo sábado, agora às 15h30, né? E me botaram no júri lá, botaram um povo ruim para eu julgar lá, eu sentei o cacete, né? Fazer o quê, né? E também tem a participação de Eliane Samuel mostrando a sua música para o Brasil inteiro, né? Eles que já participaram de outros programas também. E nós fizemos também uma passagem por algumas emissoras de rádio aqui, e eles estão bastante felizes. Né, meninos? Estão satisfeitos com o resultado do trabalho? Sorriso bom de conta a conta. Bom demais, da conta. Samuel. Bom demais, Cleiton. É uma satisfação muito grande estar com você nessa viagem. A primeira viagem, Eliane, Samuel e Cleiton Guiar divulgando nosso trabalho. Cara, é outro mundo. Bom demais. Gente, pensa no tanto que eu já comi. Moça, eu tô falando de cantar, você tá falando em comer, moça. Mas como é que vocês sentiram a recepção do povo, os apresentadores, né, o público que estava presente, as rádios que nós passamos, que daqui a pouco eu vou falar o nome das pessoas aqui. Começando mandando um abraço pro nosso amigo Marco Brasil, lá da Paulista FM, lá no bairro do Ipiranga, onde o nosso programa às 7 horas da manhã tem uma audiência incrível, e o Márcio tá dando uma força grande também pro trabalho de vocês, né? Mandar um abraço pro Márcio. Mas sim, um abração para você, viu? A recepção é de primeiro mundo. Primeiro, Cleito vai na frente, abre a porta, a gente passa, que a gente não é atrevido. E assim, o carinho maravilhoso. O tratamento VIP, né? Com direito à maquiagem e tudo, menino. Banho de loja, menino. Show de bola! Cleito, pode nos chamar mais vezes, viu? Porque agora nós somos seu karma. E é o seguinte, nós estamos recebendo, a gente viajando, né? E hoje tem essa modernidade, né? Do computador de mão, do iPad, essa coisa toda. E a gente recebendo do Brasil inteiro a resposta das emissoras que estão tocando Aqui Mora a Gente. E onde a gente chega, né? Chega numa rádio, minha filha já está cantando essa música. Então, realmente, é uma música que tem tudo para acontecer, né? Mas tem o lado, esse foi o lado festeiro, né? Mas tem o lado romântico de Eliane Samuel, que eu acho que é o lado mais forte, né? A gente chega com essa música sacudida assim para mostrar, né? Oi, Eliane Samuel existe! Chegando e tal. Mas depois tem as coisas do coração. Aí a gente vai direto ao coração. Entra nos ouvidos, vai passando, passando, passando. Finca no coração aí. Agora. Aí eu vou pedir pra eles pra cantar uma canção. Composição deles e do AG Pinheiro, que é uma música que eu boto muito fé. Só que essa eles vão fazer ao vivo, né? Aqui direto do quarto do Hotel Dona Adélia. Ao vivo, Eliane e Samuel. Amor feroz. Chega desse amor a três, deixa a saudade fora dessa vez. Você pode explicar e se vou chorar, pode ser, não sei. Nosso amor foi tão bonito, agora é dividido com a solidão. O destino dessa história está escrito em suas mãos. Seu olhar perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão. O meu corpo sente frio com a falta do calor do seu coração. Jogue as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão. Traga aquele amor feroz, não deixe a saudade decidir por nós. Abre essa porta pra solidão passar, deixa lá fora pra gente se acertar. Mais uma noite não quero chorar, amor te quero a vida inteira e sempre vou te amar. Seu olhar perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão. O meu corpo sente frio com a falta do calor do seu coração. Não jogue as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão. Traga aquele amor feroz, não deixe a saudade decidir por nós. Abre essa porta pra solidão passar, deixa lá fora pra gente se acertar. Mais uma noite não quero chorar, amor te quero a vida inteira e sempre vou te amar. Abre essa porta pra solidão passar, deixa lá fora pra gente se acertar. Mais uma noite não quero chorar, amor te quero a vida inteira e sempre vou te amar. Amor te quero a vida inteira e sempre vou te amar. Ei, Eliane e Samuel ao vivo em cores, né? Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço para as emissoras de rádio que nós passamos, né? E estamos aí, é apenas o início do trabalho, do início da divulgação do trabalho de Eliane e Samuel. E eu quero dizer que nós vamos viajar bastante pelo Brasil, vamos passar em outros lugares, né? A partir do mês de janeiro, Eliane e Samuel já vão começar a abrir agenda de shows. Esse mês agora, nós estamos mais focados na questão da divulgação. Mas a partir do mês de janeiro nós já vamos estar aí abrindo a agenda para que esses meninos possam sair pelo Brasil mostrando toda a capacidade artística que eles têm. Gente, ó, muito obrigado, né, pela participação. Chame sempre a gente para viajar com você, feliz demais. Vamos deixar nosso telefone de contato também aqui, né, Cleiton? Que é 061-9981-3601. Cleiton Aguiar. E o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Rapaz, tá emocionado, né? No próximo bloco tem Vanusa, Delei Dorivan e Rui Barbosa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje quem vai estar na trilha sonora da minha vida vai ser a Maria Estela Rebouças, de Belém do Pará. Ela me mandou uma mensagem, mandou direto pelo site radioestudiobrasil.com.br, e ela conta aqui uma história de um tempo que ela ouviu o nosso programa. Ela não morava em Belém do Pará na época, ela morava no sul do Pará, lá na cidade de Xinguara, e ela ouvia. Eu estive, viu Estela, eu estive algumas vezes, pelo menos que eu me recordo, 3 vezes, né, estive lá em Xinguara, aquela região ali, Xinguara, Redenção, Rio Maria, aquilo tudo ali eu passei, né? E ela está dizendo o seguinte, que ela morava lá em Xinguara e ouvia meu programa pela Rádio Nacional, e ela viveu um caso de amor muito intenso lá e que teve uma música que marcou essa época. Maria Estela, eu vou colocar então aqui na trilha sonora da sua vida, Vanusa Mensagem. O carteiro chegou e meu nome gritou, uma carta na mão. Ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Vendo envelope bonito e no seu subscrito, eu reconheci a mesma caligrafia que disse-me um dia: estou farto de ti. Porém, não tive coragem. Porque na incerteza eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta verdade tristonha ou mentira risonha uma carta nos traz. E assim pensando rasguei tua carta e queimei para não sofrer mais. Trilha sonora da minha vida, Vanusa, mensagem para Maria Estela Rebouças, de Belém do Pará. Abraçando a Dolores Maria Cordeiro Vieira, lá de Congonhas, nas Minas Gerais. Ela me pediu um livro do Chico Rei Paraná, ela quer comprar um livro do Chico Rei Paraná. Dolores, eu consegui com muita dificuldade, porque não tem mais, acabou, esgotou, né? Eu vendi tudo, mas eu consegui descobrir, eu tinha uma reservazinha lá em casa e eu não posso deixar de atender você, mesmo que esse livro vá me fazer falta depois, né? É, nós vamos, se já não chegou na sua casa, está chegando, viu? E logo, logo você está recebendo isso aí em Congonhas, Minas Gerais, a Dolores Maria Cordeiro Vieira. Um beijão para você. Delay Dorivan, bota preço nesse trem. Fim de semana eu tô solto na balada, e como quem não quer nada, prontinho pra chavecar. Rolou um clima, por mais que seja arisca, depois que mordeu a isca, ajoelhou, tem que rezar. Ouviu notícia que o meu pai tem sobrando, em todas que eu tô chegando, já me vem com nhenhenhen. Cheque assinado, não me importa o valor, já que não vai por amor, bota preço nesse trem, porque só no blá blá blá elas me vêm com nhenhenhen, já que não vai no blá blá blá.

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo mundo gosta de ficar bonito, né? Eu não sou daqueles vaidosos, assim, extremos, não. Mas eu gosto de usar um bom shampoo. Eu gosto, depois que tomo banho, de passar um hidratante de pele, passar um creme facial. Ah, Cleiton, isso é frescura. Não, isso é cuidado, cuidado. E as mulheres, então? Porque é o seguinte, o sol judia muito, a poeira judia muito. Então, a mulher que quer se conservar bonita tem que usar puro ômegas. É a maior descoberta da ciência. O que o ômega faz no seu organismo é uma coisa fantástica. E todos os produtos puro ômegas têm todos os ômegas existentes na natureza. No seu shampoo, no condicionador, no creme facial, no hidratante corporal, no óleo de massagem, na máscara capilar, no creme para pentear, no sabonete líquido, o creme hidratante sebo de carneiro, creme de pentear. Meu cabelo é muito rebelde. Esse creme de pentear aqui deu jeito no meu cabelo, viu? Tem três maneiras de você comprar o Puro Ômegas: no seu representante local na sua cidade, pela loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo Televendas no horário comercial de segunda a sábado, 61-3532-6993. 61-3532-6993. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, nós estamos numa época propícia para isso, é viajar. Você não deve viajar, não é só no final do ano, não. É viajar, é sempre bom. A viagem dá a você novos horizontes. Você viaja, você conhece lugares diferentes, costumes diferentes, comidas diferentes, hábitos diferentes, estilos de vida completamente diferentes. Então, Cleiton, mas viajar custa muito caro. Realmente, no Brasil, o turismo no Brasil, o brasileiro não aprendeu ainda. Ele quer esfolar o turista. A gente chega no Nordeste do Brasil, principalmente, ou no Sul, e a gente é esfolado, né? A gente tem que ter uma certa experiência para não deixar que isso aconteça. Porque lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando vai muito turista, eles baixam o preço aqui, eles aumentam, né? Mas você tem o tipo de viagem adequada para qualquer tipo de bolso. Se você não tiver dinheiro para ir para um hotel na beira da praia, que custa muito dinheiro, você descobre um amigo que mora numa cidade bacana, vai lá, passa uns dias, entendeu? Você entra nesses pacotes, fica de olho, já tem passagem de avião de R$50 quando você pega um bom pacote. Entendeu? Então vá para o interior, vá para Bonito, no Mato Grosso do Sul, vá para Caldas Novas, vá para as fazendas do interior, vá para a Ilha de Fernando Noronha, quem pode, vá para fora do Brasil, quem pode, mas saia de casa, viaje, é uma maravilha. Eu estava conversando com os meninos, hoje mesmo nós estamos aqui em Coromandel, nós viemos de carro de São Paulo, fomos de Brasília para São Paulo de carro, voltamos para aqui de carro. Então você vai vendo aquelas paisagens maravilhosas, o estado de Minas Gerais é um estado lindo, maravilhoso, São Paulo parece outro país, né? Então a dica de hoje é essa: viaje, viu? Viaje, que a sua vida vai mudar quando você botar o pé na estrada, tá bom? Já falando no pé na estrada, deixa eu mandar um abraço. Nós passamos lá em Dourado Quara para visitar a Inovação FM. O meu amigo Fabiano estava, ele é também o secretário de saúde lá do município. Ele estava a serviço lá em Uberlândia, mas nós fomos recebidos pela sua esposa Patrícia e pela sua princesinha, a Maria Júlia, né? E fiquei muito feliz, viu, Fabiano? Um abraço. Quero mandar um abraço pro Bento. Ô, Bento, te procurei e não te achei, rapaz, viu? Passei por a sua cidade, procurei por você, infelizmente não consegui te localizar aí, tá bom? E o seu contato estava no meu iPad, que é da Vivo e da Tim, e aí só funciona a Oi, não consegui fazer contato com você, tá bom? De Dourado Quara, nós fomos para a Abadia dos Dourados visitar a Ativa FM da minha amiga vereadora Ângela. Lá estava a Sandra e o Gabriel também. A Ângela é uma guerreira, e eu quero daqui até mandar um abraço para o prefeito Dino e fazer um apelo a ele. Prefeito, você precisa ajudar a Ativa FM. Tá certo que você, né, coloque comerciais na Gerais FM, que é uma emissora que atinge muito, tá, mas você precisa prestigiar a emissora de rádio da sua cidade, rapaz. Isso é de fundamental importância. Viu, prefeito? Eu conto aí com seu apoio. O nosso programa está fazendo um grande sucesso aí. A Ângela é uma guerreira, viu? E eu conto com seu apoio para você ajudar aí a Ativa FM, né, a expandir um pouco mais. E daqui a pouquinho vou mandar um abraço para alguns ouvintes lá da Ativa FM, né, que não perdem o nosso programa por nada. O meu amigo Daniel, maravilha! Thank you.

Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. E pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira um malvado levou. Quando me livrei do guarda pronto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. Muito vivo de longe me acenava. Pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou. Mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou. Pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda o broto não vi. Mas sei que algum dia ela vai voltar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. No cantinho do rei, Roberto Carlos, parei na contramão. Alô, nota boa de hoje. Eu tô aqui em Coromandel e lembrei de um fato acontecido aqui. Tinha uma figura que o Hilarindo, é uma figura bem peculiar. Foi nele que o Moacir Franco se inspirou para fazer aquele mendigo lá da Praça Nossa. O Hilarindo não era um mendigo, mas ele andava descalço pela rua, dava de paletó descalço. E ele tinha uma inteligência, uma rapidez de raciocínio. E naquele tempo tinha uma empresa de aviação chamada Real Aerovias Nacional. E que eles desciam aqui em Coromandel, desciam em Patrocínio, Araxá, até chegar em Belo Horizonte. E o campo de pouso aqui era um campo bom, mas não era asfaltado. O João Manquim tomava conta lá, né? Era um campo de pouso de cascalho. E um dia estava chovendo e o piloto não conhecia bem a região e ele saiu do leito da pista e acabou atolando o avião. E a cidade inteira foi para ver o avião atolado, é todo dia que um avião atola, né? E aí o Hilarindo foi, e era um DC-3, um avião DC-3, o Hilarindo ficava na porta, bem na frente da escada. O piloto ia passar e dizia, dá licença, rapaz. Ele saía, o piloto passava, o piloto voltava, dá licença, rapaz. O piloto já nervoso com aquilo, o pessoal com pá tentando desatolar o avião, né? O piloto muito nervoso virou para ele e falou assim, ó, rapaz, você nunca viu avião, não? Ele falou assim, atolado não. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu já disse e não canso de repetir. A oportunidade é um cavalo arriado que passa na sua frente. Se você não montar, o cavalo segue em frente, o vizinho monta e depois, quando você for montar, já tem outro no seu lugar. Eu estou dizendo isso porque eu quero oferecer para você uma oportunidade de você ganhar muito dinheiro sendo um representante Oporte Jeans aí na sua cidade. Você vai comprar direto da fábrica, lá em Toritama, no estado de Pernambuco, por um preço que você vai poder colocar 100% em cima do preço e ainda vai vender mais barato do que a concorrência. Jeans para homens, para mulheres. Tem do tamanho 36 até o tamanho 46, tem calça, tem bermuda, tem aquele short curto, tem aquela bermuda chamada meia coxa, tem saia, né? E o jeans da melhor qualidade que eu estou usando e estou também representando. Hoje eu sou não só um propagandista, mas também um representante da Oporte Jeans em Brasília e outras cidades ali da região. Vou te passar o telefone para você ligar, 9991-3601, 9981-3601, é um telefone da Vivo, e o 61-8143-8802, um telefone da TIM, 8143-8802, e muita gente já telefonou, já comprou, já vendeu, já comprou de novo e está muito satisfeito, ganhando muito dinheiro. É a sua vez, ligue ainda hoje, tá bom? Aniversariando hoje, o meu amigo Divino Célio Moreira Pinto, lá em Braslândia, a minha amiga Damares Fabiola, lá no Gama, o meu xará, o Cleiton de Aguiar Silva, de 31 anos. Ei, xará, que saudade quando eu tinha essa idade sua. A Luz Lemos, o Maurílio Macedo, Mônica dos Santos Pereira, Raniele Rodrigues, Renato Silva, Luiz Martins da Costa, o meu amigo Ricardo Faria da Silva, lá na Ceilândia, sobrinho do Ivan Moreno, filho adotivo do Ivan Moreno, a Luzia Brito, Karina Machado Paiva e a Elna Suites. E você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, né? Muita paz, muita luz, muita saúde para você. E eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 23. Deus, pastor dos homens. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Ama, que beleza, esse Salmo 23, Deus, pastor dos homens. A Marcinha, ela gravou um CD com 30 salmos. Ela gravou, na verdade, os 150, daqui a pouco vão começar a soltar os outros. Mas esse é o primeiro CD, com 30 salmos variados, não obedece a sequência, que você pode comprar por apenas R$15, já com preço de correio e tudo, receber na sua casa pelo Projeto Confiança, e só depois você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e faz o depósito, tá bom? Eu tô aqui em Coromandel, tô na minha terra, gravando o programa direto aqui de Coromandel, e vou... Essa música foi que eu fiz pra minha terra, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, Belos Tempos de Coró. Eu nem devia te cantar, mas assim mesmo eu canto. E não devia nem lembrar de todo o teu encanto. Deixei as minhas lembranças no fundo do poço verde. Era tão verde, era tão fundo. Era tão verde, era tão fundo. Me lembro dos pés vermelhos, o verde dos bambuzais, brincadeiras inocentes de um tempo que não tem mais. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade onde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Música. mas assim mesmo eu canto. E não devia nem lembrar de todo teu encanto. Deixei as minhas lembranças no fundo do poço verde. Era tão verde, era tão fundo. Era tão verde, era tão fundo. Me lembro dos pés vermelhos, o verde dos bambuzais, brincadeiras inocentes de um tempo que não tem mais. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Longe te lembro, perto te choro, é na saudade aonde moro. Leitão Aguiar, belos tempos de Corói. Já que eu tô por aqui, vou aproveitar e vou recordar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, uma canção que ele fez quando ele embarcou daqui para São Paulo. Na verdade, foi lá de Goiânia quando ele embarcou para São Paulo, né? Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. A frase irretocável do programa de hoje: quem me ensinou foi a minha sogra, Dona Geni. Quem pariu Mateus, que o balance. Quem pariu Mateus, que o balance, é a frase irretocável da Dona Geni. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Derek e Fabrício. Você está ouvindo o programa Cleitão Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda terça-feira, às 23 horas e todo domingo, você pode assistir pela Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil, o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar. Pela Sky é no canal 175, pela Claro TV, canal 133, TV Vivo, canal 237, TV Oi, canal 139, GVT, canal 248, CTBC, canal 714. E também você pode assistir pelo canal C1 das Parabólicas. É só você perguntar para o técnico como é que você faz para sintonizar o canal C1, ou direto no site www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Derek e Fabrício. Vou procurar meu amor. Vou procurar meu amor na cidade do céu, onde moram os anjos. Você deve estar lá me esperando. Eu esperava tanto acontecer. Eu me apaixonei sem querer. No brilho dos teus olhos viajei. Em um sonho bom com você acordei. Quero ter você sempre comigo. Sente seu calor. Hoje eu tenho pressa pra brindar a noite, aonde você for. Vou procurar meu amor na cidade do céu, onde moram os anjos. Você deve estar lá me esperando. Vou responder